e conhece o meu coração. Prova-me, ó Deus, e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Vê se há em mim caminho eterno. Nas horas que passo pensando em Jesus, as trevas desfaço buscando a luz. Que doce ventura, que aspecto feliz, que nova natura minha alma bendiz. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me, e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno.